Maravilha, maravilha. Eu quero mandar um beijo carinhoso para Nusa Pardinho, em Vargem Grande do Rio Pardo, onde nós temos aí a VGFM. Ô, meu amigo Aldinei Pereira, todos vocês, muito obrigado, viu? A Johane, todos vocês da VGFM, um abraço carinhoso, obrigado por estar tocando a minha nova música. Nós estamos com uma audiência fantástica. Estou recebendo muitos convites no Facebook de ouvintes aí da VGFM nessa linda cidade, Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, tá? Um abraço, meu amigo Fábio Vieira, de São Sebastião da Vargem Alegre também, exibindo nosso programa aí pela rádio, né? Muito obrigado. Aí, Fábio Vieira, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, muito obrigado, viu? A todos da equipe, nossos ouvintes maravilhosos. Fábio Vieira, São Sebastião da Vargem Alegre. Minha querida Silvana Machado, seus papais, Silvana Vitorino, a Eliane Silva, o Micael, né? Micael, inclusive, é produtor de eventos aí em São João do Paraíso. Ô, Micael, muito obrigado, viu? Interagindo comigo no Facebook. Um abraço, obrigado pela audiência fantástica. Valmiro Gomes, a Neuza, todos da equipe da Paraíso FM, muito obrigado, tocando também a minha nova música aí na programação. Quem vai cantar bonito agora? Eduardo Costa, Enamorado. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, mundo sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, para todos os apaixonados, Eduardo Costa cantou Enamorado, legal, né?

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso, não perde o programa, a Ellen Amaral, a Adriana Costa e todos vocês dessa linda cidade de Santa Luzia do Paroá. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Luana Silva, Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Rondônia, minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, o seu maridão e seus filhos e a sua comadre Rose. Um abraço, muito obrigado, viu? Elinaldo Oliveira, Rochinha, a Sheila, Luciano, Aline, todos vocês amigos da Vanderlei FM em Vanderlei, Bahia. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês de sempre, viu? A Fanny Salles e a sua mamãe, Dona Nilza, seu papai Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais. E meu amigo André Luiz Chaves, da Rádio São Francisco FM, ele é locutor, né? Em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês, meu amigo, o Cido Bala, ouvinte da Rádio Canadá FM, a Creúna, Estadão de Goiás, a Silvana Vitorino, Silvana Machado, a Mirlene Silva, em São João do Paraíso, o Micael, produtor de eventos, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, ouvintes da Paraíso FM, valeu, Valmiro Gomes e Neilza, a todos vocês, muito obrigado, viu? Maione Duarte, cantam, tem. Meus sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão, e você bem ali. Era dia de domingo lá na praça dos meus sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão e você me beijou bem ali. O nosso amor começou bem ali. Bem ali, bem ali. Maravilha, maravilha, vamos em frente, né? Minha querida Daniela Rodrigues, em Abaeté, Minas Gerais, os amigos da Rádio Atividade FM, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? Minha querida Edilene Oliveira, em Taiobeiras, Minas Gerais, os amigos da Rádio Cidade FM, muito obrigado, um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo Peterson Fá, em Diabaité também, Minas Gerais. Programa todos os dias às 13 horas. Sucesso. Os amigos da Rádio Cidade, Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo. Sucesso todos os dias às 8 horas da manhã. Muito obrigado. A Joselice Oliveira, em Cícero Dantas, Bahia. Muito obrigado, os amigos aí da Rádio Boqueirão FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio.